produção sem fura na mão. Esse Slantão pode virar. Esse Slantão pode virar. Esse Slantão pode virar. Um lugar. Vidas em versos, vidas perseguidas. O fiel caça tesouro, não abandona a partilha. A meta é o progresso, roteiro é vitória. A mente acusa e sem papel não tem prova. Não sou caça tesouro, Joe, submerso. Em rio de sangue, jamais correndo sucesso. Tô pouco desacreditado, ó, tamo vivão na divisão. Na partida rap está, na vibe a fumaçada. Maquininha, o crime é cão, só chegar, vai virar. Espera encontrar, ó, o que procurar. Cê pra estrela brilhar e ver bater e cantar. Não cobiçado como Jorginho Guilherme na fita. A Forbes não exalta os meus de sa mais pro alto. Boy Toronto protegido de colete blindado. Fiel caça tesouro, traço acordo da rota. Faz o opressor, o projétil comemora. Indignos, agigo designada profissão. Como é que pode até de rifle calçado no chão? Querendo ou não, tio, é conexão. Festa pivete, o patrão, a lojinha milhão. Sobreviver ao reinado, quantos não quis? Ao reinado de glória, sem flores, jasmin. Amar ao próximo, como a si, é incomparável. Na cena quis o gold, conta um brinks, fui falho. Sorriso qualquer, adiantou minha coroa. Pra ela fica de boa. Vai, Robotnik, solta essa maleta no chão. Caralho, vamos explodir essa porra. Cidade proibida pra nós não tem. Não quero ser suspeito e nem fazer de refém. De milhões garoupa é Ipanema. Cifrão demais, nunca nos trouxe problema. Pras águas curvas, terra azul, Caribe. Só pirata de férias tomando um drink. Saúde e vida e ao caça tesouro não abandona a partilha. Os filhinhos de shopping não confunde não. Que pra você foi assustador, pra nós foi profissão. Cês curte e gosta de forma diferente. Ostentação de segurança dentro da PM. Eu sei que a vida reprova, a cota é dólar. Roupa da moda e é os mano que rouba. Vagabundo de costume bem apresentável. Que celebra o conforto, cintilante, a cor do cromado. O coração nas avenidas bate forte. Eu tô ligado, João, que liberdade pra boy é hobby. Escolhi uma das mais modernas gerações. Importada pro Brasil, custou vários cifrões. Eu bem-vindo ao mundão, sei da dor merecedor. Quero um sim, sistema de mole, um Ford desço. No peito do sofredor, ligeiro catador. Bate mil cinderelas que declaro amor. Tudo movido por um qualquer, não tem mais. Cavu e roda, choro por ideais. É louco as função, os barracos de tábua das favelas da vida. É o ritmo que estrala, sem glamour, o ser humano é invisível. É mão na parede, não os trafeiros sem diesel. Claro que sei, as copatinhas não vira. Tem um sina das minas de ouro, melhoria. Com nós pivete nem se ilude que é estreita jornada. É só dar o sangue, quero eu, quer seu e mais nada. Primeiramente, a boa pra alegrar a família. Fiel caça tesouro, saúde e vida. Esses ladrão pode virar, esses ladrão pode virar, esses ladrão pode virar. Não se faz revolução sem o fura na mão. Esses ladrão pode virar, esses ladrão pode virar, esses ladrão pode virar. Um lugar. Esses ladrão pode virar, esses ladrão pode virar, esses ladrão pode virar. Não se faz revolução sem o fura na mão. Esses ladrão pode virar, esses ladrão pode virar, esses ladrão pode virar. Um lugar.